Bola pro Dimba. Saiu na marcação o Maurinho, a bola passou por ele. Jogada pro Evandro, ele aparece na área, bateu pro gol, Câmera pegou no rebote! Da Silva! Gol! Da Silva! Da Portuguesa! Ataque da Portuguesa, do passe do Dimba, o tiro do Evandro e a presença do Da Silva. Com 11 minutos, Da Silva diminui.